estiver o fiel, será tomado da terra em fração de segundo. Acontecimentos são apenas cumprimento do que escrito na Bíblia está. Os grandes movimentos trazem grandes rompimentos, liderança já não sabe o que fazer. A crise social afeta a moral, a violência não se pode mais conter. Só nos resta o alerta, desperta, desperta, na terra um povo que vai desaparecer. A programação normal irá mudar. De repente uma notícia está no ar. Interrompemos a programação para noticiar que misteriosamente está sumindo muita gente. O impressionante é que esta gente é